Cheiro 39, página 344. Houve apenas duas viagens até ao sítio para onde vamos, disse Stephen Donovan com ar sério, desejando que Richard permitisse que lhe oferecesse manteiga para pôr no pão. O holandês Abel Tasman deixou mapas da sua expedição há mais de um século, e evidentemente temos os do capitão Cook e do seu subordinado capitão Fourneau, que foi até ao extremo do mundo e até uma terra de gelo na segunda viagem de Cook. Mas ninguém sabe exatamente. Aqui estamos nós, com tanta gente a bordo dos 11 navios, a tentar chegar a Nova Gales do Sul, saindo do Cabo da Boa Esperança. Será que Nova Gales do Sul faz parte daquilo a que os holandeses chamam Nova Holanda e que fica a 2000 milhas daqui? Cook não tinha a certeza, pois nunca viu uma costa sul que unisse os dois territórios. O mais que ele e Fourneau conseguiram foi provar que a terra de Van Diemen não fazia parte da Nova Zelândia, como Tasman julgara. Mas era sim a ponta mais a sul de Nova Gales do Sul, uma faixa de costa com 2000 milhas a norte da terra de Van Diemen. Se a grande terra do sul existir, nunca foi circunnavegada. E se assim for, deve conter 3 milhões de milhas quadradas, o que é mais do que a extensão de toda a Europa. O coração de Richard não estava descansado. Está a dizer-me que não temos piloto. Mais ou menos, apenas o Tasman e o Cook. Será porque os exploradores entraram todos no Oceano Pacífico, dobrando o Cabo Horn? Sim, até o capitão Cook escolhia quase sempre o Cabo Horn. O Cabo da Boa Esperança é considerado a rota para as Índias Orientais, Bengala e Cataio, e não para o Pacífico. Olha para este porto, repleto de navios a sair. Donovan indicou mais de 12 barcos. Sim, navegam para o Oriente, mas também para o Norte, aproveitando-se da corrente do Oceano Índico para chegarem à Batávia. Atingirão essas latitudes quando se iniciarem os ventos da monção de verão. E serão empurrados mais para o norte. Os ventos de inverno devolvem-nos a casa, carregados, com três grandes correntes a ajudar. Uma passa a sul, através de um estreito entre África e Madagascar. A segunda leva-os para o Atlântico Sul, fazendo-os dobrar o Cabo da Boa Esperança. A terceira leva-os para o norte, ao longo da costa ocidental da África. Os ventos são importantes, mas muitas vezes as correntes são-no ainda mais. Donovan estava agora mais sério, o que preocupou Richard. Senhor Donovan, o que é que não me quer dizer? Sim, és um homem inteligente. Muito bem, serei franco. A segunda corrente, a que passa pelo Cabo da Boa Esperança, corre de Oriente para Ocidente. É maravilhosa quando se vai de volta e já se saiu do inferno. Não há maneira de a evitarmos, pois tem mais de 100 milhas de largura. Quando se segue para Nordeste, em direção às Índias Orientais, pode ultrapassar-se. Mas nós temos de procurar os grandes ventos de Oeste, muito a sul do Cabo, o que para um marinheiro é uma tarefa muito mais difícil. A extensão da última etapa de viagem será muito mais demorada se não encontrarmos rapidamente os ventos. Já naveguei até Bengala e ao Cataio. Por conseguinte, conheço bem a ponta sul de África. Com a curiosidade de novo espicaçada, Richard fitou o quarto imediato com algum assombro. Senhor Donovan, por que se propôs fazer esta vaga viagem a uma terra onde apenas o capitão Cook esteve e conheceu? Os belos olhos azuis cintilaram. Porque, Richard, quero pertencer à história, mesmo que para ter nela um papel muito insignificante. Embarcámos numa aventura épica, não numa viagem aos velhos lugares de sempre, mesmo que estes tenham nomes tão sedutores como Cataio. Não tenho conhecimentos que me concedam um alto posto na Marinha Real ou numa expedição da Royal Society. Quando o Esmeralda Sinclair me pediu que viesse para bordo como segundo imediato, saltei de contente com tal oportunidade. Sofri a minha despromoção sem protestar. Porquê? Só porque estamos a fazer uma coisa que nunca ninguém fez antes. Estamos a transportar 1.500 infelizes para irem viver para uma terra virgem sem antes terem feito qualquer preparação, como se vos tivéssemos embarcado em Hull para seguir até Plymouth. É uma loucura, sabes? Uma loucura total. E se depois de chegarmos a Botany Bay descobrirmos que é impossível lá viver, o Cataio fica demasiado afastado para aí chegarmos com tanta gente. O Sr. Pitt e o Almirantado atiraram-nos para o colo dos deuses, Richard, sem qualquer previsão, planeamento ou compunção. Há 2 anos deveria ter saído uma expedição de pessoas especializadas para domesticarem um pouco o lugar, mas tal não aconteceu, pois seria demasiado caro e não livraria a Inglaterra de um único condenado. Quem se importa? A resposta a isto é que pouca importância temos. 1 ou 2 inquéritos parlamentares e mais nada. Mas mesmo que morramos, esta expedição é um momento histórico e faço parte dele. Não me importo de morrer só por esta oportunidade. Respirou fundo e esboçou um luminoso sorriso. Também me oferece a possibilidade de entrar para a Marinha Real como oficial especialista. Quem sabe, posso até acabar em capitão de fragata. Espero que sim, respondeu Richard com sinceridade. Por ti desistia de tudo, disse maliciosamente Donovan. Richard tomou a afirmação à letra. Senhor Donovan, já o conheço o suficiente para compreender que as suas mais profundas paixões não são as da carne. Trata-se de um típico exagero irlandês. Oh, a carne, a carne! Exclamou bruscamente Donovan, esquecendo-se da sua calma resistência. Francamente, Richard, poderias dar lições a um celibatário papista. Mas o que fazem em Bristol às pessoas? Nunca encontrei um homem com tal sentimento de culpa acerca do que são funções naturais. Não sejas pateta. A companhia, homem, a companhia. As mulheres não servem de companhia. Estão impedidas pela sua mesquinhez. Se são pobres, queixam-se. Se são ricas, bordam, desenham e pintam um pouco. Falam italiano e dão ordens à governanta. Conversa interessante não têm. Mas é verdade que a maior parte dos homens também não, disse mais calmo, controlando o seu gênio. Tentou parecer descuidado. Além do mais, não sou verdadeiramente irlandês. Há muito sangue viking nos homens do Ulster. É provavelmente por isso que gosto de sair para o mar e visitar lugares novos e desconhecidos. O irlandês que há em mim sonha. O viking precisa de realizar os sonhos. Porém, as realidades da cidade do Cabo não eram propícias a sonhos. Os cidadãos holandeses que governavam a cidade, onde habitava uma considerável população inglesa que cuidava dos interesses da honorável Companhia da Índia Oriental, esfregaram as mãos de alegria com a perspectiva de gordos lucros e prolongaram durante semanas as negociações para o abastecimento da frota. Houveram um período de fome, a colheita não vingara 2 anos seguidos, os animais eram poucos e por aí adiante. O governador Philip assistiu a reunião após reunião com incomparável calma, perfeitamente ciente de que se tratava de táticas destinadas a fazer subir os preços. Nunca esperara outra coisa da cidade do Cabo. Talvez ele entendesse melhor do que os seus subordinados que aquelas longas paragens nos portos era o que dava forças aos condenados e aos fuzileiros. Fora ele que arranjara as laranjas, a carne fresca e o pão mole e os legumes possíveis. O mundo marítimo não estava organizado para transportar centenas de passageiros durante 1 ano. Assim, tinha de os deixar no porto para que abastecessem o corpo de comida decente para se sustentarem durante a etapa seguinte. Ideia a que condenados e fuzileiros já tinham chegado por si sós. O capitão Duncan Sinclair teve uma furiosa discussão com o agente do contratador, o Sr. Zechariah Clark, e rejeitou o primeiro carregamento de pão duro recém-cozido, dizendo que se tratava de serradura de má qualidade. Estava ocupado a meter no navio o maior número possível de animais, na sua maioria porcos e carneiros, metade dos quais eram animais públicos e tinham de ser conservados para serem utilizados em Botany Bay. Galinhas, patos, gansos e perus entraram também. A popa e o espaço livre do Tombadilho pareciam uma quinta. A vista que Sinclair tinha agora da sua cabina consistia em traseiros cobertos de lã. Fardos de palha e de ração estavam guardados debaixo dos estrados dos condenados no convés inferior, deixando pouco espaço para os baldes de noite e para os haveres que os homens tinham retirado dos cáteres para arranjar mais espaço para dormir. Naquele momento, os ladrões eram já bem conhecidos. Era fácil uma delegação visitar os dedos leves para que a propriedade fosse restituída. A maior parte dos roubos era de comida e rum, ilicitamente comprado ao sargento Knight, que estava com grandes problemas devido a um fuzileiro bufo. Mesmo depois de tantos meses no mar, havia ainda quem fosse capaz de matar para conseguir rum. Nenhum dos papagaios brasileiros sobrevivera. Mas Wallace, o Scots Terrier e Sofia, a cadela bulldog do tenente John Johnstone, continuavam ali. A cadela estava grávida, aparentemente de Wallace. Sherpe considerava aquilo estranhamente engraçado. E todos a bordo desejavam ver como sairia a descendência. A família do gato Rodney ficara reduzida pela oferta de gatinhos aos outros navios, mas o casal continuava gordo e lustroso. Quando as previsões para o alto mar começaram a chegar no fim da primeira semana de novembro, o capitão Sinclair mandou esfregar a parte do casco do Alexander que não estava forrada de cobre. Inspirado por esta atividade, o cirurgião Bauman ordenou nova fumigação, bem como esfregar e caiar do convés inferior a entreponte dos fuzileiros e a prisão. Tinha a cabeça cheia das deliciosas excursões que fizera fora da cidade até ao sopé da montanha, sufocado com os magníficos arbustos em extravagante floração primaveril. E que estranhas flores! Muitas delas pareciam montes de astracã de cores pastel, enquadrados por gigantescas pétalas. Sabia que havia uma coisa que queria pedir para o Sr. Donovan me fazer na Cidade do Cabo, disse Richard, batendo violentamente com o pincel. Dizer a todos os vendedores de cal que o nosso cirurgião não estava autorizado a comprar o produto. A frota saiu do movimentado porto no dia 12 de novembro, ao mesmo tempo que entrava um navio mercante de Boston. A tripulação ficou a olhar de boca aberta, nunca tendo testemunhado um tal êxodo em massa. O abastecimento tinha ocupado 30 dias e todos os navios estavam completamente cheios. As condenadas tinham sido retiradas do Friendship para dar lugar às ovelhas e ao gado. O Lady Penryn transportava um garanhão, duas éguas e um potro para uso do governador. Os outros navios transportavam mais cavalos e outro gado. Por todo lado havia carneiros, porcos, aves de capoeira e a água apresentava-se como o principal problema. Havia grande preocupação com a instalação dos cavalos, que não podiam deitar-se ou mover-se mais do que uns centímetros, fosse em que direção fosse. Um cavalo com espaço suficiente para se desequilibrar podia morrer. Também o gado era o mais mimado possível. A última etapa começou exatamente como Stephen Donovan dissera. Os ventos e as correntes corriam contra a frota. E não eram modestos. Rajadas mais fracas sopravam e encapelavam o mar. Os mais suscetíveis enjoaram de novo. Por fim, o comodoro ordenou que a frota se mantivesse na esteira do Sirius, que tentava, em vão, encontrar um vento favorável. Um dia depois, as rajadas amainaram e de novo começou a agonia de ficarem imóveis e manobrarem sem grandes resultados. Nos 13 longos dias que se seguiram, puderam percorrer apenas 249 milhas para sudoeste do Cabo. A água voltou a ser racionada a 3 quartilhos diários, o que todos, em todos os navios, consideraram intolerável. 4 quartilhos não seriam suficientes. Os tenentes do Alexander resmungaram ao receber a ordem e foram vigiados como nos primeiros períodos do racionamento, o que transformou aquilo num problema sério. O sargento Knight fora suspenso indefinidamente, o que significava que os tenentes tinham de confiar em 3 cabos muito medíocres para os ajudar a distribuir a água, enquanto Knight, nada preocupado com a suspensão, se deixava ficar deitado na cama de lona e dormitava sob o efeito do rum que comprava a Esmeralda com o seu soldo da marinha. O major Ross pensara que uma suspensão sem vencimento poderia cercear as atividades de Knight, mas não fazia a mínima ideia de quanto dinheiro o sargento ganhara durante a viagem, vendendo rum a homens como Tommy Crowder. As baleias abundavam. Nas primeiras 2 semanas, os condenados passavam horas fascinados na coberta a tentar contá-las. O oceano parecia semeado de montanhas, de onde brotavam fontes, pois tratava-se principalmente de cachalotes. Apareceu uma nova espécie de toninha, muito grande e de focinho menos esguio. Havia marinheiros que lhe chamavam orcas, embora ninguém soubesse verdadeiramente o que era uma orca. Os tubarões eram tão grandes que chegavam a atacar pequenas baleias, saltando do mar, para se deixarem cair de mandíbulas abertas sobre a cabeça do cetáceo, deixando atrás de si enormes crateras ensanguentadas. Usavam também a comprida lâmina da cauda para bater e cortar. Numa inesquecível noite de luar, Richard, inquieto e insone, viu uma batalha titânica acontecer no meio do mar prateado, entre uma baleia e aquilo que jurou ser uma lula gigante, com os tentáculos enrolados em volta do corpo do outro animal. Depois, a primeira afundou o inimigo no abismo. Quem sabia o que poderia ocultar-se num reino onde os leviatãs tinham 24 metros de comprido e os tubarões perto de 9? Começaram a correr rumores de que o governador Philip queria dividir a frota, levar 2 ou 3 navios e avançar o mais rapidamente possível, deixando os vagarosos para trás. O Charlotte e o Lady Penryn eram um desespero. Os cargueiros eram lentos e os sírios também. Os navegadores tinham tentado de todas as maneiras, mas em vão, encontrar um vento favorável, incluindo a colocação de navios em todas as posições. Depois de 2 semanas no mar, tiveram por fim um pouco de sorte quando encontraram uma brisa que os impeliu para sueste a 8 nós por hora. Porém, o mar estava tão alteroso que o Lady Penryn, que transportava os preciosos cavalos de Philip, começou por se inclinar para um lado, de tal modo que o talabardão e as pontas dos mastros ficaram debaixo de água. Depois, uma onda enorme entrou pela popa e percorreu o navio. Este meteu tanta água que toda a gente foi posta nas bombas ou a retirá-la por meio de baldes. Contudo, nem cavalos nem gado sofreram. Depois, o vento soprou de novo contra. Curvando-se ao inevitável, o governador Philip decidiu dividir a frota. Retirar-se-ia para o Supply e levaria consigo o Alexander, o Scarborough e o Friendship. Enquanto o capitão Hunter, no Sirius, tomaria o comando dos 7 navios mais lentos. O Supply avançaria sozinho. O tenente John Shortland, o agente naval, iria para bordo do Alexander, de onde comandaria o Scarborough e o Friendship, mantendo juntos os 3 navios. Esta decisão do governador não deixou de ser alvo de críticas. Muitos dos oficiais navais, fuzileiros e médicos eram de opinião que, se era essa a sua intenção, Philip deveria ter dividido a frota logo à saída do Rio de Janeiro, uma ação que não estava na natureza do governador. pensou Richard ao ouvir Johnstone e Sherp lamentarem-se, porque teriam agora de partilhar o seu paraíso no tombadilho de popa. Philip era uma mãe galinha que detestava a ideia de abandonar qualquer dos seus pintos. Oh, como se preocuparia! No seu grupo integrava-se o carregamento de condenados, que seriam postos a trabalhar em Botany Bay sem o caos provocado por mulheres e crianças. Calculava que aquele primeiro grupo chegasse pelo menos 2 semanas antes do The Hunters. Os condenados, que se sabia serem jardineiros, agricultores, carpinteiros e serradores, espantosamente poucos, foram retirados para o Scarborough e para o Supply, embora o Alexander parecesse ter mais espaço. Porém, ninguém queria enfiar homens valiosos na prisão do navio da morte. Porém, o tombadilho de popa do Alexander estava sobrelotado. O tenente Shortland transferiu-se do Fishburn, trazendo consigo um monte de objetos. Zachariah Clark, agente do contratador, foi mandado do Scarborough para o Alexander, quando o Major Ross lhe usurpou a cabina. E o tenente James Furzer, contramestre dos fuzileiros, irlandês, que horror, passou também para o Alexander. Naturalmente que William Aston Long se recusou a sair do tombadilho de popa. Bom, bom. Quase morri a rir, disse Donovan a Richard na coberta, enquanto observavam os escaleres que andavam de um lado para o outro. Os dois fuzileiros escoceses detestam o novo irlandês. O Clark é quase sempre uma pessoa muito estranha. E ao Shortland não lhe agrada estar no navio para onde deveria ter vindo logo. O jovem Shortland mudou-se com o seu papá e o Bowman está furioso por ter de deitar fora grande parte da sua coleção de espécimes que lhe enchem os cantos da cabina grande. O Sr. Bones está encantado por poder estar onde nós sempre estivemos, no castelo de proa. Não acha que vão adorar quando Wallace decidir uivar à lua às 2 horas de uma calma noite? O pior nem é isso. A Sofia ressona como um trovão e fez o ninho no beliche do Zachariah Clark, que tem medo dela e não a tira de lá. A separação ocorreu durante a manhã do dia 25 de novembro, no meio de um mar calmo, com pouco vento. Assim que todos foram transferidos, o governador Philip saiu do Sirius, num escaler, ao som de 3 entusiásticas ovações de todos os que estavam a bordo. Retribuiu a saudação e foi rapidamente levado a remos para o Supply. Segundo o que Donovan tinha dito, ótimo navegador em boas condições atmosféricas e úmido e chafurdante com mau tempo, uma corveta com ponte que deveria ter sido um brigue. Meia hora depois do meio-dia, o Supply tinha desaparecido e os outros 3 corredores, como tinham sido apelidados, com o Alexander à frente, iam também a caminho. O aspecto mais estranho do exercício foi que, no momento em que Philip se transferira para o Supply, erguera-se um bom vento e Hunter decidira ir atrás dos corredores. Assim, os 7 navios mais lentos foram visíveis até de manhã. Depois, os cascos desapareceram no horizonte e, em seguida, o oceano engoliu-lhes as pontas dos mastros. Naquelas condições atmosféricas, o Supply não tinha dificuldades em avançar. À noite já não se via, e o Alexander, o Scarborough e o Friendship navegavam a pouca distância uns dos outros, exatamente a 200 jardas. 2 dias depois, recomeçaram as paragens e as manobras. Não acredito que existam essas rotas de leste, disse Will Connolly a Stephen Donovan, que saíra de turno e fora até à morada para ver se arranjava peixe para o jantar. Donovan riu de mansinho. Estamos quase a encontrá-las, Will, e vamos vingar-nos. Vês aquelas aves castanhas? Sim, parecem gaviões. São almas de mestre, os profetas da ventania, dos verdadeiros ventos. E o dia está oleoso, muito oleoso. O que é um dia oleoso? perguntou Taffy Edmonds, encarregado de tomar conta do rebanho do Tombadilho, em conjunto com Bill Whiting, uma decisão que provocara considerável troça na prisão, mas que não desagradara aos pastores, ambos moços de lavoura, demasiado prudentes para admitir que o eram. — É um dia bonito, não será? — perguntou Donovan, trucista. — Sim, muito bom. O sol brilha e não há vento. Mas o céu não está azul, Taffy, nem o mar. Nós, os marinheiros, chamamos oleosos a estes dias, porque o céu e o mar parecem cobertos de uma fina camada de óleo, parados, sem vida. À tarde haverá algumas nuvens brancas, avançando ao vento, como folhas de papel, porque este será forte para as empurrar, mas nas camadas mais altas, de modo que não o sentiremos. Amanhã cedo estaremos no meio de uma enorme ventania. Prendam as vossas coisas, preparem-se para fechar as escotilhas. Daqui a umas horas já vão saber o bom que é encontrarmos as rotas de leste. Donovan soltou uma exclamação de alegria. Picou. Retirou da água um peixe parecido com um pequeno bacalhau e afastou-se a dançar. Já ouviram? Comentou Richard. O melhor será irmos para baixo e avisar o resto do que se vai passar. Oleoso, disse Taffy, pensativo. Dirigiu-se ao Tombadilho de popa, onde Bill espalhava a forragem dos animais que retirava de um balde. Bill, os nossos carneiros. Vem aí a mãe de todos os ventos. Nesse dia comeram à mesma hora que as tais nuvens altas começavam a correr. Mas no dia seguinte ninguém veio alimentá-los. O vento, cada vez mais forte, fazia girar o navio como uma pequena bola. Os seus lados suavam e ecoavam como o interior de um tambor, embora as escotilhas ainda não tivessem sido fechadas.